Quem ouve a Tucano FM, não desliga por nada. Já voltamos com muito mais pra você. CYS573. Rádio Tucano FM. A Rádio Jovem do Sertão. Agora. Na Tucano FM. Tucano FM.